cara de mão assim. Vê aí se tá tudo certo, tá, né? Tá. Oi. Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. Mais uma, mestres. A gente vê, a gente ouve, a gente quer, mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. A gente vê, a gente ouve, a gente quer, mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. Terra de avião é céu, piso de jangada é mar. Na curva do vento, um recorte no tempo, os extremos vão se encontrar. Viver pra poder contar. A gente vê, a gente ouve, a gente quer, mas será que a gente sabe como é? Na rosa o olho visitar, pétalas e espinhos no mesmo lugar. Na rosa o olho visitar, pétalas e espinhos no mesmo lugar.